Forte Antes 2 LED. Alfa 2 3740, ingresso Juliette, portão 62. Bom dia, contato Rebeca, essa via chegada a Mari, para o nível de voo 060. 060, via chegada a Mari, bom nome, Rebeca. Bom, 094, na escuta? Na escuta. Considera a restrição de 70 até 25 milhas. Considerando a restrição na saída, bom, 094, segue na mão. Tráfego Salvador, bom dia. Alfa Cargo 8487, sendo a VBS, autorização 330, Recife. 8487, prepare a PUC, aguarde foto para Recife. PUC, aguardando. Para o táxi, Alfa 094, 3 horas e 15, com 76 a bordo. Direita Índia, ponte espera 1895, ajuste na 095, tenha boa viagem, na 094. Índia, no ponte espera 1895, na 094, obrigado. Senhor 6200, contato no radar, dessa via chegada a Mari, para o nível de voo 050, vigilância. 050, 8200. American 229, descendo e mantém 2000 feet, QNH 101, faz o reporte da Mission Localizer, clear LFXA 1110. Down to 2000 feet, we'll call establishment localized for American 229. Rumo 864, disso em mantenha 4000 pés, PNH 10, 15, esse redução para 2209. Reduzindo no 015, 4000 pés, boa noite, né, mano? Salvador, muito bom dia, o azul 4207, centro da VX, para a centralização 340, Guarulhos. 4207, número 24, prepara da Elfa. Da Elfa. Teste, Papatão Vitor Bravo Whisky. Delta 3, Noyon. Axis 8487, copia. Copia. Autorizado Recife 330, viu pelo 97. Decola da pista 90, curva à esquerda, no perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 5473, transponder, controle 12080. Autorizado, Recife, piso 97, decola Puca, Jamo, Aracaju, 5473, transporte, confirma o controle? 1208. 1208, grato. Chame pronto, pushback, selamento, pátio, confirma o pátio? 3? Pátio 3, carga. Voo 962 é o número 3 na aproximação, mantém o perfil, deve descer até o nível de voo 050. 050, voo 962. Você está pronto para a decolagem? Ainda não, mas vamos precisar de mais um minuto. Ok, ciente. Para o localizador, corre à direita na praia 060, desça para 2000 pés, general 0015, reporte estabilizado. Direita 060, 2000 pés, a reportagem estabilizada, voo 864. Está autorizado a decolar, 0 graus, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Para 2209. 3,329, o nome é 2,500. Salvador America 229, establish a localizing. America 229, complete LFC X-ray, call power on 1 inch, small 95. 295, America 229. É somente uma recomendação, nosso plano de voo está de repetição para o fone do Lula 10, senhor. Fala, nós estamos ativos hoje? Até a Tosa Lula 10. Ah, tá, eu entendi. 1,7, senhor. Falou 1,7. Então, o uniforme do Lula 10, até Tango Bravo Eco, Delta Liga Mótica, até mantendo 070 até 25 mil. 5,475 ao trânsito. Bom, com 120,8 controlada. Correto, cotejamento. Só o limite que eu não consegui compreender são 25 milhas. 25 milhas no nível 070. Correto no Prótona 3. Amarana 3, só. Peste, Menal no 0, no 5, Juliette, Charles Zulu. 4000, Ana 0, no 5, Juliette, Charles Zulu. Golo 162, desça para 2000 pés. Penelão no 0, no 5, livre aliança que se reia, porte localizador. 2015, reportagem, localizador, Golo 9, Mebre. Você ficou com alguma chance de tapa? 4, decolada, Golo 9, controle, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, controle, Golo 1-0-9-4, ligado aqui. America 229, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, America 229. 9-4, decolada, passando meio, saída Momo. 1-0-9-4, contato radar, suba via, saída Momo, fazenda 370. Via Momo 370, gol 1-0-9-4. Alô, Salvador, Alfa Cargo 8487, feedback do Fernando. Autorizado, Xenitaxi. Chamar para o taxa, Alfa Cargo. Direção, Alfa Cargo. Afirmo, pronto? Pronto, Alfa Cargo. Galeão, autorizado 340, DLP November 857. Decola da pista na zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda e Irume. Inicialmente restrito a zero, no nível 070, até 25 milhas com a liberação do controle. O transponder 5472 e o controle 120 decimal 80. Pesado 340, Dael, Leda e Irume. 9287, restrição 070508. Correto cotejamento, chame pronto para o chuveiro de funcionamento, gate 5. Bora. LS XA, torre 1895, compete redução para aproximação. 295 reduzindo, gol 962. Vou te manter a 4000, vetora ação para sequenciamento, curva direita na proa 240, limitado pela magnética 1110 do NDB cima. Direita 240, limitado na magnética 1110, confirma a magnética 1110, direita em Lula. Magnética 110, 1110. Magnética 1110, direita 240, direita em Lula. In on the ground at 2-1. Look at the runway, contact ground, 121 decimal 1. 911, American 59. Ground American 229, clear the runway for gate 11. American 229, attack TV Alpha, report before the schedule. 299. Livre pouso 210, boa noite 64. Dando 70 pro 060, 6255. 062, aguarde autorização de pouso. Ajuste no 015. 4W1015, Gol Nono 62. 55 deixa eu manter 50, 050. 050, 6255. Direcionamento. Passagem 3191, não aguarde para o fecho da direcionamento. Vai. Vai, desça via chegada a Mari para o nível de voo 050, vigilância. Cumprindo Mari até o 050, 2581. Papatango Vitor, hotel Foxtrot na escuta do controle de Salvador. 4, bate Rono. Ok, aguarde para o início do reboque. Ok. Como que eu não recebo transponder, tem condições de informar sua radial de chegada em Salvador? 64 no solo aos 23, libere a direita e chame o solo 21, decimal 1. Direito 211, boa noite, mesmo. Terra de voo visual, reporte direção na CTR 20 mil de Salvador, novembro 23579. 200 para o localizador, completa a curva direita na proa 065, livre LS, que seja informe estabilizado. 065, você é livre LS, autorizado, Oxanear 6200. Oxanear 6255, desça para 2010, QNH 1095, após etapa, completa a chegada a Mari, informe o localizador. 2000, o 6255, 615, após etapa, prossegue o 6255. Salvador, Astacargo 8487, BOB02, autonomia 3 horas, alternando no Salvador para o SAC. Astro 847, táxi autorizado, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 295, um ajuste 1095. Índia e Alfa, ponto de espera 295, Astacargo 847. Para o Gol 1094. Sim, Gol 1094, chamar Recife, tem 12685, alterna 12545. 2685, 2545, Gol 1094, bom dia. Tá, então só se falar que nós temos 0, Juliette Azul. Juliette Charles Zulu, curva à esquerda, vou ir na proa 200, seu limite é localizador. 200 esquerda, Juliette Charles Zulu. A descida do Juliette Azul até 4000. Só tem 4000, Juliette Azul. Understand, via Juliet to tag 11 for American 229. Solo, bom dia, Gol Nono 62. Wayne 62, está aqui Alfa, é importante da Juliette. Alfa, é importante da Juliette, Gol Nono 62. Salvador, Gol 864. Se crescer só para aproximação, vai seguir tráfego da companhia 7 milhas à frente. Desejando uma decepção. Um avião no corredor de solo após o American passar a retaguarda, autorizado para o chegar de acionamento, chantar. Após a América, retaguarda, tem 3 no avião. Estabilizado Juliette Charles Zulu. Está livre de descer para 2000 Juliette Charles Zulu. 2000 Juliette Charles Zulu. 7 milhas, dá uma olhada. Sim, vai alinhar de colada. Olha, ela completa a final, torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, vó. Vamos para a 2, 4, 0, 1. Azul 4082, identifica a chegada Mari do Chapéu 0620. Agora, boa, boa, não, você não. Você vai dar nada, Azul 4082. Azul 4082, reduza para 2509. Ah, tá, então, muito bom, agora, tá? Sente. Solo 864, poderia confirmar qual a posição? Posição 5. 2140. Gente, mantenha 2409 para sequenciamento. Novembro 23579, chefe comando Charlie, não recebeu atitude. P200, destino 0 livre, autorizado pouso. Medão 40 graus, 099. Livre pouso, não é o Chanel, 6200. Controle 2087, decolado 28, controle 208. Controle 208, vai, 8487. Controle, boa, 8487. 8487, contato radar, botando 330 PUCA. 330 PUCA, 8487. 923579, como que agora recebo o estúdio no 1506, confere? Autorizado, portão 5, boa noite, 64. Boa noite, 64. São Salvador, Golfinho de Novembro? Golfinho de Novembro, aguarde para o início do rebote, sim? Ok. Voo número 62 é de Santa Juliette. Mantenha a posição de Santa Juliette, voo número 62. Ok. Azul, estabilizado? Estabilizado, Juliette avisou. Gente, completa a final das transferências no Tacorre. O Glide, ok. Você não tá recebendo o Glide? Negativo, já te ajudou. Não, não, zero, tá chato, travado. O Chinem é 255, aguarde de autorização de pouso. Seguro. Já tinha sido autorizado, agora. Obrigado. Cheque novamente. Checará, importa não, já te ajudou. O vento 1.50 graus, 1.0 nós. E pouso. 1.0, 6.25. 8487, chama a Recife 2.65, até no 2.545. 2.65, 6.45, boa. Já Charles Wu. Já consegue receber o Glide? Negativo, Juliette alisou. Sim, já está estabilizado no localizador? Ah, sim, no Zulu. E já em referência, com referência visuais? Ah, sim, no Zulu. Sim, complete a aproximação, caso necessite, o senhor faz um procedimento para circular com a torre na pista 1-0, já está em condições visuais. O Juliette Charles Wu, completa a final, torre 2895. Final 2895, Juliette Charles Wu. Desce via para 2000, ajuste ao 0115, o Fortaleza 2581. 81, desce via. Sinal 10 estabilizado. Eu liguei a Charlie Zulu, se a gente aguarde autorização de pouso. Aguarde o Zulu. Patroa 108, o November 235. O senhor quer arremeter na DA e ingressar no circuito da 17? Ator, realizando o pouso na 17, Juliette Charlie Zulu. 37, Juliette Charlie Zulu. Se possível, realizando uma toque repetida na pista 17, Juliette Charlie Zulu. Cliente, é possível sim, Juliette Charlie Zulu. Aguarde coordenação. O Oceana 6255, no solo aos 33, controle de solo agora, 21, da esquina agora. Zona 1, bom dia. Confirma a aeronave da Vitec, chamou para o táxi? É de 114. Azul 4207, táxi autorizado, Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, 9095 ajustado, confirmando apenas o BAB. 1-1-4-114. 3191 segue o Embraer da Azul até o ponto de espera, no ponto de espera 1-1-895, 9095. O número 62, após o TAN Juliette, portão 2. O colega da TAN Juliette, portão 2, o número 62. 0200 segue o Boeing da Gol, portão 8. É, o colega da Gol, portão 8. Fala, bom dia, Oceana 6255, Bio, assessor. 6255, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette, mulher. Táxi Juliette, via Alfa, 6255. Azul 4207 está autorizado a alinhar e manter a 1-0. Alinha e mantém 4207. O Azul 4207 já está em formação, tráfego de pequeno porte, vai iniciar a arremetida na DA e vai ingressar no circuito da 1-7, ok? Não vai interferir o seu táxi. Sim, 4207. Juliette Charles Zulu informa o Embraer da Azul 190, mantendo o cabeceiro 1-0. Juliette Sérgio Zulu. Aike. Ouviu o Papo Rádio, vai informar. Eu te grata. Iniciou o procedimento do Juliette Sérgio Zulu. Sim, Juliette Sérgio Zulu. Ingresse no circuito padrão da 1-7. Reposte para girar base. Chegou no circuito padrão, reposte para girar base. Juliette Sérgio Zulu. Usou o 1-7. Juliette, 6255. Chené 6255, ingresso Juliette, portão 3. Juliette 3, prato. Isso aqui no Delta, observe, a aeronave vai parquear no portão 08, após autorizado até o pátio 3. Fique atento também a outro Oceané, ingressando agora no pátio principal para o portão 3. Zona 91 na linha MT, após a aeronave da Azul. Ali mantém, já 3 na Mazão. Charles Zulu, está autorizado ao base, chame na final. Chame na final, mas vai chegar Charles Zulu. Local do pouso? Whisky da. Sobre a Whisky. Você é a Juliette, 90 Quebec ou aquilo? Tente. 4082, reduza para 1970 mais. Pelo menos quanto nem sou contratado. 4082. O Fábio 2581 recebe o glide? Afirmativo, tem marcador de glide. Qual que é a altitude do Fábio? Está mantendo 1700. Zero. Subida 2000, em procedimento NDB Zulu para a pista 190. Sim, inicialmente, Juliette Charles Zulu, faça 360 pela sua direita e aguarde para ingressar na final da 1-7. Agora pela direita, aguarde a final da 7, Juliette Charles Zulu. Azul 407, decolado aos 38, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado e boa tarde. Olá. Tente, reporta visual para a 1-7, novembro, 23579, mantendo 1-1510. Conselho Batalha, Azul 4207, decolou. Azul 4207, completa final. Federação, para 2010, ajustando 095. Quando varão, 5 bom dia, acusa o nosso altador, Azul 4-0-2-2-2-2-2. O 92-3579, informa o tráfego 1-1010, circulando uma esfera visual. Na sua posição de 12 horas, e a Azul 4-2-0-7, contato radar, fila para o 3-4-0, saída da EL. 3-4-0-2-S da EL, posso voar ótima? Ótimo, área do centro, autorizado da EL. Da EL, então, fora, 4207. Azul 4082, iniciou redução para aproximação. Autorizando para aproximação, 4082. Uno 556, copy. Volta para você. Autorizado, Salvador Galeão, 360 para 9857, decola para 190, curva de Rio. Dael Leda Irumi, controle 1208-5513 no transponder, 1-1556. Professor 2581, pouso autorizado, 90, venta 120 graus, 109. Livre pouso, 102581. Dan 3191, decolado, aos 40, controle 1208. Chamar 1208, 3191. São 9, China Tom, para prospecção, né? Reportamento, obrigado. O Gol, fim de novembro, está autorizado no início do reboque, chame no término no portão 04. Salvador, boa tarde, 3191, passando a 1700 metros. Só isso, fica no corte. Já tinha informado, já tinha informado. Ok, Cente. Ok, Cente. Obrigado. Cadê a EL? 2391, 340 da EL. Afirmativo, confere? 340 da EL, tá 3191. Sendo 23579, igual com o campo. 92-3579, mantém a espera sobre a SEASA e torre 1895. O 92-3579 é o 1507. 1895, tá. Pessoal 17, como o Pajar Ribeiro aqui, duas segundinhas, toque a net. Sim, o Juliette Charles Zulu inicialmente mantém a setor e aguarde para interceptar a final da 1-7, ok? Pois vamos rapidizar. Juliette 4082, tráfego no setor norte, pequeno poste, tráfego adicional afastado 5 milhas no setor norte. Aguarde pista no zero livre, o ajuste no 015. Vamos lá, vamos sim, aguardando pista livre, tem um tráfego multipass, azul 4082. Zero 2581, no solo 42, chega o solo, 21 decimal, né? Livra é, conversão. Em Salvador, 923579, decimal 0, espera 1.800. Ok, mantenha a espera no presente setor, 923579. 579. O Juliette Charlie Lu, faça uma curva agora pela sua esquerda e chame na base da 1-7. Eu pela esquerda, chama na base da 1-7, Juliette Charlie Lu. posicionamento. Foi dono, vai reportar nada. Azul 4082. Fazenda 23579, é o número 2 para Pouso, na 10, tráfego na base, na 17, corrigindo, tráfego na base da 17. Ok, o número 2, vai guardar para o final da 17, fazenda 23579. O turno vai para o pátio militar ou pátio de autoridade? É, corrigindo para o pátio de autoridade. Ok, chame na Delta para conseguir, ok? Chame na Delta novamente, 251. Direção na Delta, visão coronel nacional. Paulo, tá 3745. Sim, Paulo, Paulo. Tá 3745, Anderson Marçal Juliette, autorização São Paulo. O 23579, o modelo do equipamento é um ultra leve avançado? Negativo, é um Alfa Tango 502, é certo. Ah, ok, gente. Pode chamar o centro azul para 207? Na 1-7, venta 1-20 graus 09 nós. O que é Mestre na 7, Lete, já ligou. Navega 23579, autorizada final da 1-7, aguarde autorização de pouso. 23579. Eu ativo. Tentação na São Juliette, tem autorização para São Paulo. Autorizado Salvador Congonha, São Paulo 360, Rio Cruzulo 10, curva Ásia, Cruzulo 16. Decola pistão na 0, curva à direita da Euleda Motiva, controle 1208, 55 na 6. 4083. Congonha, pista 10, decola, curva direita da Euleda Motiva, rota conforme o Brasil 2, culpável, Brasil 90, é posto bom. 1208, controle, confirma o transponder 5515? Afirmativo. Sim, então a nossa posição é 06. Chama para a pushback, seu nome. Vai chamar. Para o cruzamento, 2581. Está acelerando para 300 e inicialmente, correu no máximo 260 mais, então 3091. Ah, poderia confirmar a recepção? A aeronave na... que precisa de decolagem, a CPU na mesma saída, o 3091. Apenas para aumentar a separação com o mesmo. Bem, ah, reduzindo a velocidade. Azul 4207, Recife, 1251, na página 3325, bom voo. É 1251, a secundária? Secundária 13325. 3625, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Salvador Tango, Juliette, Alvito, Correia BT, pista 17, corredor Axel está presente, solicita a NBT Juliette, pista 10. Tem, chuva para 2010, Juliette, Charles, uma tenda proa da decolagem, aguarde decoração para o MDB. Sobe 2000 agora a decoração, Juliette, Charles, uma. Portão 10, chame pronto para pushback, Sônia. Alô, Salvador, voo 956, portão 9, pushback, Sônia. Portão 9, autorizado, voo 956, chame pronto. Autorizado, pode entrar. Voo 956. Era 25, eu estou no seu congelador. Azul 4082, ingresso táxi Juliette, portão 1. Nome Anso, 3091, Recife 1251, Alterno 3325, bom voo. Corona 251, 3325, confirma. Confirma. Obrigado. Salvador Approach, Cupone, Azul 407, confirma também. Azul 407, 6, ok, dentro, clear, Mari, arrival, Vincent, 7, level 0, 5, 0. Juliette Charles Zulu, direita para 280. Direita 280, Juliette Charles Zulu. Salvador, 3745, inspecionamento, posição 06. São 62 agora para prospecionamento, então 3745. Aguarda. Blue 4076, reduce speed 220 knots. Reduce speed 220 knots, not Blue 4076. Blue Juliette Charles Blue, confirma pro? Boa, 220, Juliette Charles Blue. Então, gente, vamos no radar pela 300, tá de viagem de combatente? É ótimo, você é 290. Confirmido, a gente pronto, o Juliette Charlie Zulu. Agora mantenha pro 300 que você tá voando. Mantenha pro Juliette Charlie Zulu. Tá, tomou no 5, meia, com 1,94 agora, 3 horas, eu não tenho 0, com 1,556, táxi autorizado, índio e alfa, decente, espera, 1,895, ajuste ótimo, 1,095, tomou no 5,5. Obrigado, táxi, índio e alfa, 12,8,45, ajuste 1,0, 1,5, gol no 5,5, volta lá. 320. 220? Positivo, senhora. É posição Simbra. Tem a proa 220? Não, não. Negativo. Vou pegar a proa do NDB. Simbra, agora. Assim. Faz o gol, obrigado. Obrigado. Tudo bem, então, manter essa proa. Então, até interceptar 101 de Simbra aqui. Minha intenção de Juliette Charles Lu, o senhor vai manter a proa ou o senhor voa a Simbra para completar o NVB? Negativo, vai manter a proa até interceptar a marcação do Simbra e concluir a órbita. Gente, então o senhor voa agora na proa 330, Juliette Charles Lu, confirma a velocidade? 140 km. Gente, o senhor tem condição de incrementar? Ah, positivo. Direto Charles Zulu, Luna Cruz 015, reporta estabilizando QDR 101 de CNBB. Zulu. Qual que é a informação? Zulu, Charles Zulu. Direto Charles Zulu, direita Cruz 015, reporta estabilizando QDR 101. Zulu, é só para lá. O Reno 5567 autorizado alinhar e decolar da 10, o vento é 140 graus 099 e o controle informou que após 2 mil pés o seu voar diretamente para a Leda. Autorizado a alinhar e decolar do seu 10, após 2 mil pés a voar direto para Leda, o Reno 5567. Para o táxi, Mustang 3745, funcionando 32 a bordo, 6h50, 9h50, Galeão. Confirmado ali? JV 97132. Autorizado, de alfa da ponte espera, no ponto espera de 895, fica atento a aeronave, a viatura da, dos bombeiros, regressão agora em parte 3, ok? Portão 10 autorizado, senhor. Já estabilizado, está com referência de voz de Charles Lu. Positivo, vai fazer a órbita completa e depois prossegue para o final da Uruguai. Confirme. Retornamos a órbita completa, a órbita completa e depois prosseguiremos para o final da 10. O Gilete Charles Lu, negativo órbita na presente posição. A apenas pela informação, só prossegue agora, já está no QDR do NDB, só prossegue visual na torre 1895. Negativo, espera na posição. Prossegue visual 1895, o Gilete alisou. Afirmativo, temos duas aeronaves que atrás do senhor para a aproximação da pista 10. Deixando na papá. Governo 556, decolado, 56, controle 1208. 208, quanto tempo ficou aí? Cruza 1500, após 2000 vai valer, dá? Governo 556, contato radar 360, saiu da hora. Gente, após 2000 valer, partiu? De pouso na 1-0-0. Toque remete 1-0, ingresso que eu fui de troca, voltaram 1-7. Cliente, o Gilberto Chaves Lu, livre o toque remetida na 1-0, vento é 1-0 graus, 0-9-9. Toque remete 1-0, Gilberto Chaves Lu. 8-5-5-3-3 em transporte. Localize down 2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Bruno 962, descida para o 050. 5062. Salvador, boa tarde, bom dia, gol no 790, centro da informação daqui, situação em 5330. Bom dia, guarda cópia, no 015 no ajuste, gol no 790. Bem 15 no ajuste, 790. essa Índia com algum tipo de equipamento? Apresenta o plano de voo? Gente, feira, o plano feira de Santana Aracaju, código 034, Papa Alfa 46, EOB04. O Romeu Alfa Índia, quando possível, estimado de pouso em Aracaju e o ingresso na terminal. O Romeu Alfa Índia, apenas confirmando nível 075, voe direto em Aracaju. Corre à esquerda, chame no, na base, na 17. O esquerdo chama a base na 17, eu te ajudo. Siga. Gente, eu tenho os pontos de reporte na Barra. 3895, Liberty Taxi, India Alpha, para o ponto de espera. No ponto de espera, chame Torre 1895, 0159. Ideal pelo ponto de espera 1895, 1015, 3895. Mesmo filho pela parte do outro lado. Imagem autorizada da 10. O vento é 160 graus, 109. Zero, viu para o Zuluma 7, decola pistão a 0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1208, transponda 5597. Realizado, Recife, Rio 370, Amper Zuluma 7, decola 10 com esquerda, na Puca, transição Aracaju. 208, ao controle, transponda 5597, é o Zuluma 790. Remota 12, chama o transponda, deixa eu ver esse nome. Afirmativa, chama. Maintaining 1,000 feet. Stand by any clearance. Standing by. Beijo, Pérez, reporta localizador Mononave, 62 e 15. 3216, desça para 050. Chalé 6356, 6356, desça para 0620. 0620, 6356. Luna 556, chama Recife ao 251, na terra 3325. Luna 556, Recife ao 251, na terra 3325. Luna 251, obrigado. Controle, boa tarde, na 3745. Então 3745, contato radar, suba para 360, saída da hora. 360, visual com setor, solicita voar direto, Motiva. Motiva, a área do centro, 3745, vou direto para ela para 2010. Tá, é, o Santa 3745, te ajuda, obrigado. Voo está autorizado, afinal, da 17, aguarde autorização de voo. Da 17, direto, Anzul. Azul 476. 150 degrees, 09 knots. Thanks, clear to land, runway 10076. 4 milhas, Charles Zulu. Juliette, Charles Zulu, intensifies a pulse final. Afio, pulse final, 17, Juliette, Charles Zulu. Ok, está autorizado o pouso na 17, Juliette Charlie, o vento é 150 graus, 09 nós. Pouso na 7, Juliette Charlie. Já, Salvador Pia 1, uma centena. Clone Yankee, decola pista 90, curva direita, saída Arbó, após direto. Montando número 08, 5501. Alfa Índia, prossiga. Só discussão. Chamo tanto para acionamento. Como é o busto? Acionamento? Sente, Romeu Alfa Índia 070 na Pro de Conde. Romeu Alfa Índia. Alfa 076, underground at 04. Contact ground 121 decimal 1. 121 Alfa 076. Zero viu para 9857, decola pistão 0, curva direita, saída Dael, Leda, após Leda, direto Irume, controle 1208, 5526, Leão 360, decola do 0, curva direita, vai fazer a Dael, Leda, Irume, até novembro 857, controle de saída 1208, e no transponde 5526, Nochané, Leda. 2 ou 3? Estão 8, chama o ponto para puxar aqui. Vamos lá. Qual é o Azul 4076, ligou? Azul 4076, ataque civil Alfa, reporte antes do teste sujo verde. Alfa, reporte antes do Azul 4076. 1 Alfa Índia, apenas confirmando. Permanentes estimados, terminal 1 no 435 e pouso no 450. Pouso no 962. Pouso no 962, completa final, pouso 1895. 1895, obrigado. Oi Salvador, bom dia, voo no 962, 3 milhas em Serra nas suas costas. Bom dia, voo no 962, está autorizado o pouso, 10, vento 1,60 graus, 099. Veio pouso 10, voo no 962. Vento 3895, decolado ao 06, chame o controle, 208. 208, vento 3895. Salvador, 13895, boa tarde. 13895, contato radar, 3340, saída da EL. 340, saída da EL, 13895. 13216, saída da LS, reporta localizador. 3216. Vanda Prod da Elton 3895. Da El autorizado. Da Elton 3895. Vamos para o Júlio Otto, que é o Azul passando para o senhor.